favor. Passageiros do voo 412, com destino a Brasília, o embarque já está disponível no portão 3. That flight 168 to Manaus. Certo. Então,